Chama todas suas amigas que vai ter festinha em geral, vai tá colaborando. Suas amigas que chega mamando, suas amigas que chega encostando. E o uísque eu vou patrocinando, mas no final ela tem que tá dando. Tem que tá dando. Vai! Tão joga o teu bumbo, bumbo, bumbo na vara. Tão joga, se acaba, tá safada. Tão joga o teu bumbo na vara. Tão joga. Não, chama ela, tá ligado? Vai! Tão joga, se acaba, tá safada. Tão joga o teu bumbo na vara. Tão joga, se acaba, tá safada. Chama todas suas amigas que vai ter festinha em geral, vai tá colaborando. Suas amigas que chega mamando, suas amigas que chega encostando. E o uísque eu vou patrocinando, mas no final ela tem que tá dando. Tem que tá dando. Tão joga o teu bumbo, bumbo, bumbo na vara. Tão joga, se acaba, tá safada. Tão joga o teu bumbo na vara. Tão joga. Não, chama ela, tá ligado? Vai! Tão joga, se acaba, tá safada. Tão joga o teu bumbo na vara. Tão joga, se acaba, tá safada. Chama todas suas amigas que vai ter festinha em geral, vai tá colaborando. Suas amigas que chega mamando, suas amigas que chega encostando. E o uísque eu vou patrocinando, mas no final ela tem que tá dando. Tem que tá dando. Esse beat tem que ser um beat calmão, né, velho? Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piru da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no pau. Vinha aqui na favela pra sentar no pau. Pra sentar.